falsos profetas me disse que tentaram desviar-te da verdade. E vi os homens e mulheres desta terra com quem tantos dias partilhará. Li aos salmos, tive um déjà vu. 11 de setembro, ano 2001. Também ouvi a ira do Criador contra a nação que bombardeava o Iraque. Pois em maio, em Chicago, uma universidade, contrataram-me por um roteiro que valoraram, mas que por intrigas de dois docentes cancelaram. Orei em Manchester, seja feita a tua vontade. Escrevia meu tratado de metafísica global, sendo Deus, quando recebi uma chamada. Há bombas em Nova York, disse minha esposa. Imagine um ataque sem mortes. Escrevia que vivemos infinitos simultâneos, quando minha esposa me pediu de novo para ver o que acontecia ao vivo na televisão. Dispensaia, e continuei a dialogar com Zenão. Sua terceira chamada obrigou-me a atendê-la. Jude implora que a informes, disse preocupada. Bombardearam o Pentágono, liguei as notícias, vi as torres caírem. Recordei minha introspecção daquela manhã, e reconhecendo minha indiferença para os que truncaram minha carreira, orei por eles como agora pela Índia. Aleguei que não lhes faltava nobreza, em minha árdua defesa caí num sono profundo. Ao acordar os edifícios moviam-se. Era a ira de Shiva quando o Senhor se afasta. Mas os gritos das mulheres me pungiram. Pelos teus benefícios, Senhor, volta, supliquei. E os blocos de cimento acalmaram-se. Ondas de Cafarnão após a tempestade. Pois já me afasto de quem me despreza, mas é minha geração, Senhor, supliquei. Os terremotos diminuirão, consolou-me, mas as doenças virão.